tem coisas que ficam no ar, não por acaso. As caixas te confundem quando batem com atraso. Meus pés descalços na água rasa e transparente me dão a sensação de liberdade consciente. Mas não, o chão é cinza assim como o horizonte. Aqui a água não potável não tem fonte. A gente almeja o que não pode ter, sem agradecer por tudo que temos e não nos deixa perecer. Aparecer, alguns quiseram, se perderam. Vieram, outros mesmos erros cometeram. Não se trata de jogar, o jogo é diferente. Quem fala realmente do que sente. O tempo é louco, não desdenho, desenrolo. Sempre pondo em prática os planos que eu bolo. Descolo por um piso, jeito de burlar e ser feliz. Sendo constante com caráter de aprendiz. Coerente com o que vivo, entendo e observo. Interessante as amizades que conservo. Vagando num pedaço de mundo feito de sonho. Às vezes musicando a tal vivência que eu disponho. As horas passam, os dias correm. Os anos morrem, os sinais não disfarçam. Os tempos passam, os homens correm. Os sonhos não morrem, as lágrimas não disfarçam. As horas passam, os dias correm. Os anos morrem, os sinais não disfarçam. Os tempos passam, os homens correm. Os sonhos não morrem, as lágrimas não disfarçam. Eu me aprumo e toco a vida sob caminhos melódicos. Nesse mundo sem harmonia de valores tomóticos. Passo nada lógico, pra quem não crê no trabalho duro. Eu já tracei meu rumo, a gente se vê no futuro. Os apuros que passei me fizeram ser quem sou. Quase tudo que hoje sei foi o tempo que ensinou. Eu caio, mas me levanto cada vez mais forte. Meus medos os expulsei, de certo já tenho a morte. E isso é o bastante pra eu buscar em cada instante as respostas pras perguntas dessa vida angustiante. Inquieto, eu sigo adiante, calo, véu que é relevante. Só quero o necessário e não cifras exorbitantes. Mas não há por que fingir, o mundo é torto e confuso. E a cada dia que passa, mais nele me sinto intruso. Eu recuso seus atalhos, sei bem como eu trabalho. Faço das minhas linhas uma coxa de retalhos. Cai PG comigo nesse ar do caminho. Ninguém falou que ia ser fácil enfrentar o mundo moinho. As horas passam, os dias correm nem vemos. É como Lemis que disse, distraídos venceremos. As horas passam, os dias correm, os anos morrem. Os sinais não disfarçam, os tempos passam, os homens correm. Os sonhos não morrem, as lágrimas não disfarçam. As horas passam, os dias correm, os anos morrem. Os sinais não disfarçam, os tempos passam, os homens correm. Os sonhos não morrem, as lágrimas não disfarçam.